programa Momento Espírita. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Senhor Jesus, algumas vezes o trabalhador do campo da vida interromperá o serviço do arado, não para olhar atrás, misturando saudades da esfera inferior com aspirações do plano sublime, mas para fixar as zonas mais altas e rogar-te o auxílio imprescindível. Mestre de sabedoria e bondade, não te venho pedir hoje pelos que ainda se prendem à luta da carne, o faminto que se arrasta no mundo, na maioria das vezes encontrará uma casca de pão. O doente quase sempre achará remédio salutar. Venho pedir-te por todos aqueles que a morte arrebatou ao corpo físico inesperadamente, quando seus corações navegavam em pleno mar de ilusão, por aqueles que deixaram os afetos mais caros, que abandonaram o ninho doméstico, entre angústias e lágrimas, que desertaram compulsoriamente dos serviços materiais em que punham a esperança. Muitos deles, Jesus, acordaram em regiões que supunham não existir. Outros se amparam ainda com os familiares do mundo, tentando restaurar uma situação que a divina lei considera encerrada em definitivo. Outros ainda, Mestre, se conservam apegados ao sepulcro que lhes guarda os despojos, procurando inutilmente renovar as exaustas energias orgânicas. Senhor, por que não pedir por eles ao teu amor que nos legou a doutrina do túmulo vazio? É verdade que a maioria deles, pobres espíritos infelizes e perturbados, menosprezaram-te o nome, esquecendo as obrigações que lhes competiam na terra. Inegavelmente, criaram dolorosos infernos de remorso e sofrimento para si mesmos, que a tua própria complacência não pode remover nem destruir em virtude das soberanas e indefectíveis leis do Eterno. Mas nós, Senhor, te rogamos um raio de luz que os esclareça, uma gota do bálsamo de teu infinito amor que lhes alivie os inomináveis padecimentos. Ensine-os ainda, por intermédio de teus mensageiros abnegados, o desprendimento dos derradeiros laços que os escravizam aos enganos do passado cruel. São míseros paralíticos do coração que perderam o movimento fácil por haverem desprezado os raciocínios nobres, e cegos que subtraíram a visão a si mesmos, viciando os olhos na contemplação de fantasias sem número no círculo das sombras terrestres. Sabemos, Jesus, que os paralíticos e cegos voluntários dificilmente encontrarão a cura precisa. Entretanto, ousamos suplicar tua bênção divina para todos esses infortunados que, em desespero, vagueiam sem rumo na crosta planetária. Ajude-os, por compaixão, a se desfazerem das ilusões que os prendem à inquietação e ao tormento íntimo. Auxilie-os no aprendizado da arte difícil de dizer adeus. Dê-lhes a noção de que a existência última do corpo se lhes fechou a alma, como se cerra um livro de contas do mundo, e ampare-lhes o coração oprimido para que se ponham a caminho da liberdade espiritual, que possam reconhecer o influxo de teu amor, a cessação, a interrupção de todos os direitos transitórios da terra, em face da morte renovadora, e que troquem os títulos convencionais que lhes uniam o espírito na carne aos seres queridos, pelos títulos gloriosos da fraternidade imortal, sem limitações e sem fronteiras. Reconhecemos que todos eles, como nós outros, estão assinalados por débitos vultosos perante a tua misericórdia, e sabemos que é impossível fugir ao resgate. Todavia, nós te suplicamos a bênção de luz, a fim de que se desfaçam as sombras que nos cercam. Jesus, compadeça-te dos novos Lázaros sepultados no túmulo das ilusões e ajude-os para que sejam desenfaixados e ressurjam de fato ao clarão da verdade eterna. Senhor, tu que iluminaste os caminhos da vida, atenda-nos a súplica e clareie também os caminhos da morte. Irmão X. Momento Espírita. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei dizer para onde vão perfume de tantas flores. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Boa tarde, amigos. Quem os cumprimenta é Wanda Marmiroli Pascoal. Este é o programa Momento Espírita, produzido pela Associação Espírita Mateus, número 88. Olá, pessoal. Sou Serginho Crivellaro e desejo boa tarde a todos os ouvintes. No final deste programa, sortearemos 3 livros. O primeiro, Valeu a Pena, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. O segundo, Uma Nova Trajetória, psicografado por Cândida Ferreira, ditado pelo espírito Luiz Sérgio. E o terceiro, De Volta ao Passado, psicografia de Célia Xavier Camargo, ditado pelo espírito César Augusto Meleiro. Para concorrer ao sorteio, basta telefonar para o 3552-3460. A dona Thelma os aguarda. Boa sorte a todos. Senhor de infinita bondade, te agradecemos a oportunidade que nos concede, a possibilidade do ambiente fraterno, onde podemos estudar a doutrina espírita. Que possamos valorizar este meio de comunicação e o trabalho dos amigos que o coordenam. Envolva a todos nós com as tuas doces vibrações. Que a tua luz nos conduza pelos caminhos da vida. Que o teu amor aqueça e conforte os corações que passam por instantes de dor, de angústia e de dúvidas. Que todos possam pensar, refletir sobre o tema da tarde de hoje, possibilitando a nossa mudança, ainda que lenta. Permaneça ao nosso lado, concedendo-nos uma semana onde a paz seja a companheira de cada dia. Que seja assim, hoje e sempre. Prezados ouvintes, conforme anunciamos nos programas passados, hoje recebemos, para nossa alegria, o querido companheiro André Luiz, da cidade de Severínia. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Que a luz do Mestre Jesus o envolva e o ampare durante a exposição do tema da tarde, o qual merece todo o nosso respeito. Boa tarde, André, e obrigada novamente por aceitar o nosso convite. É sempre motivo de grande expectativa quando você comparece ao nosso programa, porque você nos enriquece realmente com a sua experiência, com seus estudos e a sua sabedoria. Agradecemos também à espiritualidade por nos dar você como amigo e irmão de ideal. Fique à vontade, André, para suas palavras iniciais. Desejar uma boa tarde a todos aqueles que nos dão a honra de ouvir esse programa, aos amigos da Associação Espírita Mateus, Movimento Espírita de Urupês, e dizer que quem tem que se considerar muito feliz de poder estar aqui sou eu. Eu que agradeço cada oportunidade que a Associação Espírita Mateus nos dá de estar aqui, trazendo um pouquinho do muito pouco que nós sabemos sobre a doutrina espírita. E é sempre bom estar entre os amigos de Urupês. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, André. Hoje, 2 de novembro, é considerado um dia dedicado aos mortos, aos finados. O respeito da legislação vigente chega, inclusive, a declarar a data como feriado nacional, no intuito de que as pessoas possam prestar suas homenagens aos parentes e conhecidos já desencarnados. Os espíritas são naturalmente questionados a respeito do assunto. Como a doutrina espírita encara esse tema, André? Bom, vamos começar primeiro, antes de entrar propriamente no culto aos chamados mortos, vamos discutir um pouquinho desse fenômeno que nós popularmente conhecemos como morte. Para começar o bate-papo, a gente pode lembrar que nós espíritas falamos em desencarnação, as outras pessoas falam em morte. Qual a diferença? Basicamente, nós temos que pensar o seguinte, para nós, o que é o principal? O corpo ou o espírito? O espírito. Para nós espíritos, nos é dito, em várias passagens do Livro dos Espíritos, mas principalmente na questão 23 e na questão 85. Questão 23, Kardec pergunta o que é o espírito? E a espiritualidade responde, o princípio inteligente do universo. Portanto, a sede da nossa consciência, da nossa inteligência, o armazenamento do aprendizado não está no corpo. O cérebro físico nada mais é do que um instrumento do espírito. E na questão 85 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em qual dos dois mundos espiritual ou qual dos dois mundos, espiritual ou o material, é o primeiro na ordem das coisas? E a espiritualidade responde a ele que é o mundo espiritual, porque ele sobrevive e precede a passagem pelo mundo físico. Portanto, nós somos espíritos. Nós não somos corpos que têm um espírito. Nós somos um espírito que momentaneamente tem um corpo. Isso já nos leva a uma reflexão. Para nós espíritas, que achamos que o espírito é o principal, nós dizemos que o fulano, ou a pessoa, desencarnou, porque o espírito sobrevive, o espírito não morre. Então, aquele espírito imortal livrou-se, libertou-se do corpo físico. Para as pessoas que ainda são materialistas e acham que o principal está no corpo, realmente o corpo morre. Daí a diferença do dizer que a pessoa morreu e os espíritas dizerem que a pessoa desencarnou. Nada mais é do que essa diferença de onde está o princípio inteligente. Para nós é o espírito, que não morre. Ele apenas se liberta do corpo físico. André, daí a pressupõe-se que morte significa o fim de tudo. A palavra morte quer dizer o fim, né? O término. E desencarnação já tem outro significado. Dá, né? dá a entender a libertação da matéria e a continuação da vida. Continuação de um progresso praticamente infinito, que é isso que a doutrina prega pra gente. Continuando nosso singelo bate-papo, nós podemos discutir também o que nos é dito por Emmanuel quanto à fatalidade do momento da morte, momento de desencarnar. Emmanuel nos diz que a única pessoa que morre ou que desencarna antes da hora é o suicida. Ele provoca a sua morte com toda a certeza do mundo antes da hora prevista ou que poderia acontecer. Porque como nós discutimos no programa anterior, não existe uma hora certa para desencarnar. O fato é que nós vamos ter que desencarnar. A maior de todas as fatalidades perante essa encarnação é que nós vamos retornar ao plano espiritual como nós dissemos que é o nosso lugar. Mas a única pessoa que antecipa o seu desencarne ou a sua desencarnação é o suicida. E aí já nos vem mais uma reflexão. Não só o suicida consciente, também o suicida inconsciente, que é a pessoa que faz ingesta de álcool, o fumante, a pessoa que usa droga, a alimentação desregrada, que a gente acha que não tem problema, tem, porque o esforço do organismo em fazer a digestão desse excesso de alimento gasta fluido vital. Com certeza. Então, quer dizer, nós estamos antecipando o esgotamento dos órgãos físicos. Então, a parte sexual também, André. O comportamento sexual desregrado, enfim, todas essas tendências errôneas, contrárias às leis de Deus que nós ainda temos, todas elas podem precipitar o nosso retorno ao plano espiritual. Então Emmanuel nos diz que a única pessoa que desencarna antes da hora é o suicida, não só o consciente, aquele que vai e tira a sua própria vida em uma ação, mas também o inconsciente, aquele que vai minando a sua saúde aos poucos. Ô André, eu gostaria de perguntar para você uma coisa, uma dúvida que a maioria das pessoas tem sobre a passagem nossa da parte física para a parte espiritual. Se a pessoa continua sendo igual, quer dizer, as pessoas que têm os vícios, os costumes, as mazelas, os criminosos, os bandidos, se eles passam a ser santos depois que desencarnam, que a maioria acredita nisso. Uhum. O que a espiritualidade nos diz em inúmeros livros, mas principalmente no Consolador de Emmanuel e no Livro dos Espíritos, é que nós passamos, nós desencarnamos e o espírito chega ao plano espiritual, vamos dizer assim, do jeitinho que era aqui. Porque é errado dizermos, quando a gente cai em tentação, que a carne é fraca. É um erro grotesco, porque na verdade a carne faz o que o espírito manda. Porque o princípio inteligente está no espírito. Então a carne não é forte nem fraca. A carne apenas faz o que o espírito manda. E quando nós nos livramos dessa carne, que é o processo de desencarnação, nós chegamos do outro lado com as mesmas tendências que nós tínhamos. Do mesmo jeito. Então quem gostava, por exemplo, de frequentar festas, desencarna. Às vezes nem sabe que desencarnou, continua frequentando festas. Lugares agitados, onde tem reunião de pessoas para se divertir e às vezes não sabe que desencarnou e está lá tentando falar com as pessoas e não ouve, ninguém ouve, ninguém vê. E aí quando ele chega aos grupos mediúnicos para ser orientado, chega em estado de perturbação. Por que que eu falo com as pessoas e ninguém me ouve? Por que que ninguém me vê? Por que que eu trombo com as pessoas e não sinto, elas não me sentem? Não sabe que desencarnou, não sabe que não tem um corpo físico. E isso, esse fato de pregarmos, até pouco tempo atrás, e algumas pessoas ainda pregam, a não continuidade da vida gera muita perturbação quando as pessoas passam para o plano espiritual. E se apercebem que já não estão mais vivos, entre aspas, vivos na carne. E aí eu vou dar um testemunho pessoal, porque nós dirigimos um grupo mediúnico em Severina. É tremendamente doloroso você ter que dizer para um desencarnado que ele não tem mais o seu corpo físico, quando ele não sabe. Você dizer para ele que aquele corpo ele não porta mais, ele vai entender que ele morreu, segundo o termo que a gente usa cotidianamente, é doloroso você ter que dar essa notícia para um desencarnado, gente. E ele cai geralmente num desespero. Cai em desespero, em pranto, porque ficou família para trás, porque ficaram compromissos para trás, trabalho, educação dos filhos, enfim. É uma realidade dolorosa e a gente deveria orar muito por essas criaturas. O André, pelo que você está dizendo, quando a pessoa desencarna, ela vai para o plano espiritual com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos que tinha quando encarnado. Nós, espíritas, sabemos que existe o tal do desligamento. Quando se processa esse desligamento do corpo material com o corpo espiritual? O mecanismo da morte no sentido físico, ele se dá por duas fases, vamos dizer assim. Uma delas é quando o fluido vital que anima o corpo físico cessa. Kardec nos diz na Gênese que o fluido vital é a energia que mantém viva a matéria, matéria que tem vida biológica. E a outra é o desligamento que o Serginho falou. Nem sempre esse desligamento é concomitante à morte do corpo. Certo. No suicídio, por exemplo, segundo o que nos é dito, principalmente em Memórias de um Suicida, foi psicografado pela Ivone Amaral, do Amaral Pereira, e o autor é o Camilo Castelo Branco, o Camilo nos orienta dizendo que o suicida permanece ligado ao corpo, aquele corpo em decomposição, sendo devorado por vermes, durante todo o tempo que ele teria de vida pela frente, até cessar o fluido vital. Então toda aquela sensação de decomposição e de milhares de mordidas de verme ao mesmo tempo, o suicida sente aquilo tudo. Nem horrível, sempre. Hein? Nem sempre o processo de morte do corpo ele ocorre ao mesmo tempo que o desencarne. Às vezes, no finalzinho da vida física, o espírito já foi desligado. Por algum merecimento, ele não precisa acompanhar o final da vida física do corpo. E pode acontecer o contrário, como nós já dissemos. Pode acontecer do corpo cessar a sua atividade e o espírito ainda não se desligar. Tanto que nós temos notícias de que nos cemitérios tem inúmeros espíritos ali esperando o seu corpo ressurgir, porque foram educados pela ressurreição, que nós discutimos no programa passado, quando eu estive aqui, e estão lá esperando o corpo ressurgir. Nós deveríamos orar muito pela visita dos bons espíritos aos cemitérios, para que eles levem luz e acolham aqueles que já estão prontos, que já estão entendendo que aquele corpo é como se fosse uma roupa velha. Não serve mais, não tem necessidade de ficar velando por ele. Só mais uma colocação para que a gente coloque uma música, André. Todos os desencarnes são iguais? Não, né? Não existe. Eu costumo dizer que não existe igual. Não existe nenhum igual ao outro. É nascimento, desencarne e mediunidade. São três fatores que você nunca vai ver um exatamente igual ao outro. Porque parte do princípio biológico, espiritual e o biológico. E nós somos todos diferentes um do outro, né? É como a nossa impressão digital. Exatamente. Momento Espírita. Azul do céu escurecer e a alegria da terra fenecer, não me importa, querida, viverá o nosso amor se tu és sol dos dias meus, se os meus sonhos sempre foram teus, não me importa, querida, o amargor das dores dessa teus pés esparramar. Não me importam os amigos, risos, crenças e castigos, quero apenas te adorar. Se o destino então nos separar e a saudade logo te encontrar, querida, pois eu sei pra terminar. E na terra nada mais restará. Num milagre supremo, Deus fará no céu te encontrar. Bem, nós tivemos aqui de um ouvinte a pergunta para o André Luiz. Se o desencarne com a doença tipo câncer, após a morte, continua sentindo a mesma dor? Por favor, nos esclareça, André. Bom, aí tem algumas questões a serem consideradas. Na verdade, a doença, principalmente o câncer, ela é uma higienização do perispírito. O câncer reflete alguma imperfeição profunda do perispírito, para degenerar o corpo físico dessa forma. O instrumento da dor, do sofrimento físico, é o corpo. Então, se esse espírito já não tem mais o corpo, a tendência é que ele não sinta a dor. Mas pode sentir? Pode. Por causa de fixação mental. Desencarna, acha que está sentindo aquela dor. Aí ele chega e liga-se ao médium no grupo mediúnico, você começa a aplicar os passes e ele percebe que não tem mais aquele câncer. Então, O instrumento da dor é o corpo. Não deveria sentir, mas por fixação mental, por não vigiarmos os nossos pensamentos, pode acontecer sim. Fica a sensação da dor, né, André? Exatamente. Bom, André, vamos agora propriamente ao culto aos mortos. Para os espíritos desencarnados, o dia 2 de novembro tem alguma coisa mais solene, mais importante? Eles se preparam para visitar os que vão orar sobre os túmulos, André? Bom, o que a doutrina nos passa é que os espíritos são sensíveis e necessitam muito da gente, mas das nossas lembranças, das nossas orações, dos nossos bons pensamentos. E aí a gente já cai numa reflexão profunda. Não há lugar para lembrar de um desencarnado e nem para orar por ele. Não há dia próprio para isso. E aí a bibliografia nos diz o seguinte: os desencarnados ficam felizes pelas lembranças que temos deles. Aqueles que são bons se fortalecem mais ainda. Aqueles que são sofredores recebem um alento, recebem uma injeção de energia. Mas isso, eles são sensíveis à lembrança, ao pensamento. Não a visita a esse ou aquele lugar, nem a velas, nem a flores, nem a nada material. Eles precisam de pensamento, de energia e de oração. Mas, André, existem ainda espíritos em condições de que esse culto exterior lhes são agradáveis, não são? Não existe, André? Às vezes, por estarem apegados à ideia do cemitério, eles vão ficar um pouco mais felizes se nós formos até o cemitério. Mas não dá para negar que a gente pode conversar mentalmente com esses espíritos e dizer que eles não precisam estar naquele lugar triste, que existem lugares melhores e de muito mais luz, de braços abertos, esperando para recebê-los, né? É tudo uma questão de um diálogo mental. Nós podemos fazer isso. Porque se os espíritos nos influenciam, nós também os influenciamos, né? Com certeza. Não custa a gente orar por eles e dizer: tem lugar melhor. E tá, esse lugar melhor está disposto a recebê-los. Basta que vocês queiram. Ô André, e também uma dúvida que muitas pessoas têm sobre o ambiente espiritual dos cemitérios. Ali só comparecem os espíritos cujos corpos estão sepultados naquele local? Não. Nós não podemos negar que, além daqueles que estão sepultados ali, outros espíritos mais atrasados vão ali também. Alguns até para fazer bagunça, né? Para fazer arruaça, vamos dizer assim. Porque, às vezes, aquele corpo que está enterrado ali ainda tem fluido vital. E mesmo que o desencarnado não seja o dono, entre aspas, daquele corpo, ele pode absorver esse fluido vital. Mas nós não podemos negar também que os bons espíritos não têm lugar fechado para eles, né? Então, para eles visitarem um cemitério, oferecerem a sua luz para ver qual daqueles que ali estão há bastante tempo, que já se afinizam com a luz e que não se sentem ofuscados, Jesus nunca deixou de visitar ninguém em lugar nenhum. Então, não só os que estão sepultados ali. Outros desencarnados sofredores podem passar por ali, e os espíritos superiores com certeza passam por ali. Nós temos prova disso no nosso grupo mediúnico lá em Severina, que há várias semanas, quase todas as quartas-feiras, nós temos recebido visita de espíritos que estão sepultados no cemitério, que fica ao lado do centro. Parece que está havendo, já que acontece essa aproximação da transição, Parece que os cemitérios estão sendo esvaziados. E eles falam pra gente, eu tava ali na frente. É. O cemitério fica na frente do centro. E outra coisa também, é adequado nós ficarmos assim evocando os nossos mortos, se nós não sabemos as condições do espírito deles? De repente eles não estão preparados para tomar contato conosco. Exatamente. Se ele chegar em situação difícil e nós tivermos a sensibilidade mediúnica um pouco mais aflorada, nós vamos nos sentir mal. Se nós nos lembrarmos lá no Deuteronômio, que é um livro de Moisés, nós vamos lembrar da proibição que Moisés fez para a evocação dos mortos. Esse é mais um motivo, porque quando ele chega em situação deplorável, a gente vai se sentir mal. E quantos desencarnados desencarnam e ficam no ambiente familiar, permanecem no ambiente familiar, e quando a gente vai conversar com eles no grupo mediúnico, eles falam, eu estava lá, é a minha família, eu queria ajudar. Mas quando você se aproximava da pessoa, o que, que ela sente? Ah, ela sente mal. Ela sente arrepios, ela passa mal, ela tem náusea. Então eles acham que estão ajudando, mas não estão. Então seria certo. Muito bom para nós encarnados não fazermos as evocações. Pedir a eles que procurem a luz. E a luz do Cristo nunca faltou. E então, André, qual é a melhor maneira de velarmos nossos entes que passaram ao domínio espiritual? Lembrando-nos deles com carinho. O Chico fala isso no Pinga Fogo e isso foi citado também no filme Chico Xavier, né? Certo. Que as nossas lágrimas de revolta atrapalham a gente e atrapalham os desencarnados também. Então lembrar deles com carinho, com orações. Se estão bem, que Deus os abençoe e trabalhe no bem. Se estiverem mal, que olhem para a luz e que lembrem-se de Deus, que foi o que André Luiz recebeu em nosso lar. Depois de 8 anos nas zonas umbralinas, André Luiz mentalizou Deus e aí é que ele foi ajudado. Depois de 8 anos nas zonas umbralinas, ele se lembrou de pedir ajuda a Deus, de pedir perdão a Deus, e aí ele foi amparado. Então, sugerir a esses espíritos, mentalmente, que eles se lembrem de Deus, que peçam ajuda, que se arrependam das suas faltas, e que não fique só no arrependimento, né? Porque a doutrina nos mostra que só o arrependimento é o primeiro passo. Nós temos é que corrigir as falhas. Então, esse arrependimento, e estar disposto a corrigir as falhas, pedir perdão para Deus, abre os caminhos do resgate desses irmãos desencarnados. Obrigado, André. Imagina. E nós aproveitamos o ensejo, a família espírita, em especial, presta sua homenagem ao querido Chico Xavier, aquele que tanto nos confortou por meio de psicografias mediúnicas, nos deixando a certeza de que a vida continua além túmulo, pois somos espíritos imortais. Ouviremos agora a música Cisco de Deus. Momento Espírita. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela. Em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, se Deus, de Deus. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos. A morte não existe, ante o mal luta serve e resiste. Que quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus. Chico Xavier, Cisco de Deus. De luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Muito bem, música muito bonita, não, Wanda? André, linda a música. Maravilha. Maravilha. André, nós, é sabido, todos nós percebemos um comércio ostensivo nestes dias de Todos os Santos e Finados. Lógico que existe as pessoas dedicadas que fazem esse comércio para angariar fundos para entidades beneficentes, para um fim social importante. Mas e aquele comércio ostensivo, lucrativo, em que as pessoas chegam até a perturbar as pessoas que visitam os cemitérios? Essas pessoas serão cobradas futuramente? Jesus dizia que a cada um será dado segundo as suas obras. Resumiu as leis de Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e colocou isso na prática. Tratai as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. Então, se eu não gostaria de ser perturbado por alguém nessa situação, eu não devo perturbar os outros. É simples, né? O Evangelho não deixa a resposta para trás, né? Basta que a gente saiba colocar isso na prática, né? Vamos dando nesse sentido. Eu gostaria de te perguntar também, para que esclareça os nossos ouvintes, a respeito da diversidade que existe nos cemitérios. Túmulos suntuosos e covas rasa na terra. Faz alguma diferença para os entes desencarnados ali, André? Olha, se algum desencarnado se impressiona com suntuosidade de cova ou de túmulo, ou fica chateado porque a cova é simples, isso reflete a nossa inferioridade, né? Porque segundo o que a espiritualidade nos diz, principalmente em O Livro dos Espíritos, eles são sensíveis ao nosso pensamento, à nossa lembrança, às nossas orações. Então, se o desencarnado se impressiona com suntuosidade de túmulo ou fica chateado porque a cova é extremamente simples e humilde, isso reflete a nossa inferioridade. O André, gostaria de fazer uma pergunta para você, que muita gente também pergunta para a gente. O espírito assiste ao seu próprio enterro? Algumas vezes. Algumas vezes. Quando é um espírito mais adiantado, ele sabe que assistir o seu enterro é uma grande perda de tempo, não tem utilidade nenhuma para ele, porque na verdade o que está sendo enterrado não é o espírito, é o corpo, e ele já se libertou daquele corpo, então ele vai para as colônias espirituais. Se estiver em boas condições, vai trabalhar. Se desencarnou meio doente, vai passar por tratamento, vai se reerguer para depois trabalhar. Então os espíritos superiores, creio eu, que não percam seu tempo. Os desencarnados mais sofredores estão ali apegados ao corpo, ao choro da família, então eles podem passar por essa situação sim. E Emmanuel nos lembra no Consolador quanto à cremação de corpos, que nessa situação seria recomendável esperar 72 horas para que haja o desligamento total do espírito em relação ao corpo, para que ele não sofra com a sensação de estar sendo queimado. Porque... se ainda há fluido vital, o espírito ainda está ligado ao corpo. Aí você me pergunta, e o suicida? Vai passar por essa cremação? Vai sentir? Vai. Mas aí, infelizmente, quem agiu mal com a vida física dele foi ele mesmo. Ele está colhendo o que ele mesmo plantou com o ato extremo. Porque a espiritualidade nos orienta dizendo que o suicídio é o maior de todos os erros, a maior de todas as ações contrárias às leis de Deus. A maior falha que nós podemos cometer é o suicídio. André, quanto à doação de órgãos, existe controvérsias em relação a esse tema na doutrina espírita ou não? Na doutrina espírita, não. A doação de órgãos, ela é uma obrigação. Porque se o espírito se desprendeu daquele corpo, ele não precisa daquele órgão para mais nada. Se estiver em condições de ser doado, tem que ser doado, sim. Quando a doação se faz por um ser encarnado, aí já não é obrigação, é uma baita de uma caridade. Mas nós precisamos pensar nisso também. Nós precisamos estar conscientes da não necessidade desse corpo físico, porque Joana de Ângeles nos diz no livro Dias Gloriosos que algumas vezes a pessoa desencarna e aí doa-se os órgãos e ela não queria doar. Ela pode virar até uma obsessora de quem recebeu os órgãos. Parece um absurdo, mas acontece. Então nós precisamos estar muito cientes de que o nosso princípio inteligente não está no corpo, está no espírito. Que aquele corpo, quando vier a esgotar o seu fluido vital e morrer, porque o corpo morre, o espírito não, nós não precisamos mais dele. E seria muito bom que esses órgãos reanimassem outra pessoa, numa espécie de moratória. Joana chama de moratória. Moratória é aumento de prazo, mais tempo ligado a um corpo físico. Então, se esse órgão for doado, é uma bênção para quem recebe. Nós precisamos nos desprender disso já, né? Tem Mas nada para que... isso, desculpe. Pois não. Mas para isso, André, nós temos que estar muito preparados e muito evoluídos espiritualmente, sim, senão sofreremos. Sim. Pelo menos ter esse conhecimento de que o princípio inteligente é o espírito e nós não precisaremos mais do corpo quando nos livrarmos dele. Daí para frente, a espiritualidade vai nos dizer, a gente lembra o que já sabe e a coisa corre. André, mesmo sofrendo, é melhor fazer a doação, porque é claro que o espírito com certeza será beneficiado em seguida, não é verdade? Ou não? Com certeza, vai ser beneficiado. E se no caso do sofrimento da família, que perde o seu ente querido, acho que nos fortalece você saber que o coração que era do seu ente querido está animando a vida de uma pessoa. Ou seja, parte, pelo menos materialmente, parte do seu filho faz parte de uma outra pessoa e continua vivo. Isso nos fortaleceria, saber que serviu para alguma coisa, não foi jogado no fundo de uma cova para apodrecer e para ser comido pelos vermes, né? Está servindo para alguém, isso é uma bênção. Certo. Muito bem, André, estamos nos aproximando, infelizmente, do final do programa, mas temos ainda algum tempinho para mais algumas perguntinhas. Por exemplo, as pessoas taxam os espíritas de não darem tanta importância aos seus entes desencarnados, às pessoas enterradas, né, nos cemitérios. Você poderia esclarecer o porquê de o espírita não dar tanta atenção ao cemitério, André? Bom, o raciocínio é simples, porque se o cemitério é um lugar para se, vamos dizer assim, eu vou usar um termo que eu não gosto, para armazenar corpos, e o princípio inteligente é o espírito, e já se desprendeu, o espírito não está ali. É simples, o espírito não está ali. Nós podemos orar por ele, ele vai receber as nossas orações, as nossas lembranças, onde estiver. O espírito não está ali. Importa o local. Não importa o local, nem o dia, nem a hora, nada. E aí o assunto se desdobra, né? Você pode dizer assim, mas e se ele estiver ali ligado ao corpo? Podemos orar por ele de qualquer lugar e pedir que ele seja amparado. Nós não precisamos ir ao cemitério para orar por ele. Daí a pouca importância que o seguidor da doutrina espírita dá ao cemitério. Porque os nossos entes queridos não estão lá. Está só o corpo, que não é o princípio inteligente nem a sede da consciência. E se estiver, seria muito melhor se nós orássemos aos espíritos superiores e pedíssemos que esse ente querido fosse amparado, fosse buscado aonde ele estiver para ser levado aos hospitais espirituais. Daí a pouca importância que nós espíritas damos ao cemitério. Muito bem. Outra perguntinha rápida, André. E a queima de velas, André, nos cemitérios, tem alguma importância? Não. Justificam a queima de velas para produzir luz e iluminar os caminhos, mas nós sabemos que a luz que ilumina os caminhos é a prece, é a luz da energia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sugeriu que nós orássemos pelos inimigos, pelos necessitados. Então a luz que vai iluminar os caminhos dessas criaturas não é a luz de vela, é luz de oração, é luz de energia e luz de lembrança carinhosa. Correto. André, nosso tempo está se esgotando. Você tem o microfone à sua disposição para as suas considerações finais, André. Bom, como eu sempre costumo fazer, consideração final é só um agradecimento por mais uma oportunidade de estar entre os amigos europeus, levar um pouquinho de conhecimento. Não é grande coisa o que nós já temos. Não seja modesto, André. Levar um pouquinho do conhecimento que a doutrina espírita nos traz para as pessoas. Sempre bom estar entre vocês e que Jesus, através do seu evangelho, nos ilumine cada vez mais. Muito obrigado. Vamos agora à programação da Casa Espírita. Hoje, às 20 horas, palestra com o médium espírita, escritor Orson Peter Carrara, da cidade de Matão. Orson apresentará o seu mais recente livro chamado Morte. O que acontece no momento derradeiro? Para onde vamos? Quem nos recebe? Todas essas perguntas serão respondidas pelo nosso querido Orson hoje na Casa Espírita. E todos são bem-vindos à Casa Espírita, que emana paz, harmonia e serenidade. Antes de encerrarmos, André, nós gostaríamos de perguntar se você ficará conosco até a noite para participar da palestra do Orson. Prazer, adoro estar entre os amigos de Urupês. O Orson também é um grande amigo, a gente se encontra lá. Que bom, muito obrigada, André. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Vamos, programa Wandinha, Transição. Vamos dando um recadinho sobre o programa Transição, transmitido pela Rede TV, no próximo domingo, dia 7, às 15 horas e 15 minutos, terá como convidado Divaldo Pereira Franco. Tema: a paz. Agora agradecemos a todos os participantes, a todos que nos telefonaram para participar desse programa. Cíntia, Rosângela, Maria Luísa, Rodrigo, Fernando, Larissa, Revair, Milena, Ana Clara, Marlene, Dalva, Juliana, Henrique, Josefa, Rita, Regina Roca e Antônio Jacinto. Vamos então ao sorteio da tarde. O livro Valeu a Pena saiu para Cíntia. Parabéns, Cíntia. O segundo livro, Uma Nova Trajetória, vai para Marlene. Parabéns também, Marlene. E o livro De Volta ao Passado, quem ganhou foi Juliana. Parabéns a você também. Vocês podem retirar os livros aqui na FM de Urupês ou na nossa Casa Espírita hoje à noite mesmo. Obrigada a todos os participantes. Elevemos o pensamento ao Mestre Jesus em agradecimento pela realização de mais um programa, ouvindo a prece por um ente querido desencarnado. Oração no Dia dos Mortos. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na Terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos-mortos que ainda se ajustam à teia física, pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho como quem cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro, pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, a afeição de belos epitáfios inúteis, pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões escancarados para a longa descida às trevas, pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro, pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa, pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas, pelos que se mobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados descansando no espaço estreito do esquife. E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias, que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Pelos mortos dos hospitais e dos manicômios, que gemem, relegados à solidão na noite da enfermidade. Pelos mortos de desânimo, que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão. Pelos mortos de desespero, que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência. Pelos mortos de saudade, que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida. E por esses outros mortos, desconhecidos e pequeninos, que são as crianças entregues à via pública, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também como choraste sobre Lázaro morto. E trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna redenção. Mensagem extraída do livro Religião dos Espíritos, Chico Xavier. Muito bem, queridos ouvintes. Aproveitemos esse clima de harmonia e juntos vamos orar pelos nossos entes desencarnados, para que eles possam ser socorridos, para que eles possam receber de acordo com suas obras e que para que possamos também neste dia buscá-los através do pensamento gostoso, do pensamento sadio, como se eles ainda estivessem entre nós. Queridos ouvintes, pessoas amigas, busquem os seus entes desencarnados. Busquem, não com desespero, com agonia, mas com carinho e muito amor. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Que a luz do Divino Mestre envolva a todos os corações. Tenham uma semana repleta de amor, de harmonia e de perdão. Obrigado a todos pela companhia e amizade. E até a próxima terça-feira, às 13 horas. Fiquem com Deus. Momento Espírita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Perdoamos, Pai, meu Pai. feito assim. Nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo.